Romeo Charlie X-Ray, corrige, chama o centro Recife, frequências 1260, alterna 1288, bom voo. Controle Gol, 260. 260, bom dia, contato radar, suba nível 390, saída PUCA. PUCA 390, Gol, 260. Azul 4207, chama centro Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1, bom voo. 3325, 251, obrigado, bom dia. Guarulhos 340, via Pesulon no meio, decola pista no zero, Cuba à direita, saída Tael, Leda, Bridge. Controle 120, décima 8, aciona 5167, a 3895. Pronto, pushback, acionamento 3, 260, pro lado Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, gol no 260. Chama agora Recife, frequências 125, decimal 45, alterna 126, decimal 851, gol no 260. 2545, 2800, gol no 260. Pistola 0, curva direita, saída Tael, Leda, Bridge, corrigindo, saiu Tael, Leda, após direto, controle 120, décima 8, aciona 5171. Ponto seguro, nível 3, 4, 0, demanda da montanha, curva direita, Tael, Leda, Leda, direto, ponto seguro, controle 120, décima 8, transponder 5171, gol 1777. Fechamento correto, é porta pública no 777. É, firma 777. Após Leda, após direto Ilhéus. Aí, ó, ILS aqui para a pista 10, reposte estabilizado. Aqui é com Juliette, bom dia, sua identificação, vou pegar uma descida até 1 no 1.500, pés em condições de usuário, se tiver condições na proa da rotatória. agora o guarda-fim para a detecção e quer mandar para a descida, o mais perto direto. Entende. Correto, é ponto puxo, 5728. Vou parar, obrigado. Mike Echo, Juliette, livre descida até 1.500 pés na proa da rotatória, mantendo as condições visuais. Vai justo em Salvador agora, 1.0, 1.7. Sola. Confirma o nível solicitado é 115. Quem confirma a aeronave? Tipo de aeronave, eu não tenho os dados do plano, confirma o tipo de aeronave, velocidade e área de sobrevoo. Milhas, qual setor? Atendido Nordeste, confirma. Atendido um quilo bravo, autorizado Salvador, Salvador, nível 1.5, decola pista 1.7, curva esquerda, prossegue corredor forte, restrito no mil pés até buraquinho, controle 1.20.8, aciona transponder 0.1.21. Só 95, nenhum quilo bravo. Quilo bravo, confirma o pacto se conta PB. 03 PB. Salvador, bom dia, é uma onda 6191, tem reclamação de autorização, Galeão. 3191, Galeão, 380, VP Zulu no 0, decola, pista no 0, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle 120.8, aciona 5176. esquerda 30, subida, curva direita. Motor 308, responde 5-1, tá de dentro. Correto, chame pronto, 62031. Aí, eu. Salvador, esse é o papapá e depois mais conforme com aquele cordial boa tarde, tá ciente daquilo, meu comandante? Boa tarde, uniforme, marca uniforme, sem identificação, desça 2000 pés, a chegada AMAN, via AMAN, ajuste no 097. Positivo, desça do 070, chegada AMAN, uniforme, marca uniforme, meu comandante. Desce 2000 pés, via, ajuste 10, 17, Mike Uniforme. 2000 pés, via, 10, 17, Uniforme, Mike Uniforme. Break. Braço, Beto, Caliba. A joia, passa para os transportes aqui. Controle, Salvador, Guardião 02. 3216, boa tarde, acende a estação, desça 050, vigilância, chegada maré. Controle, Guardião 02. Guardião 02, mandei os quatro visuais 510 na minha escuta. Quantos visuais 510 na escuta, desse controle, 02. Meia chama em 120, décima 8. Controle, são 3216. 3216, boa tarde. Essa é a identificação desse é o 050. Vigilante, chegada amarela. Positivo, 050. Mike X Juliette, forma o tráfego. 12 horas, 6 milhas, 1 nordeste, corrige noroeste. Mantendo 500 pés, Alfa Serra, 50. Tá 3-2 no meio, eu vim na proa de Itaque. Proa de Itaque. Vem portar um meia dúzia, o trânsito. 95, bom pouso, Mike Eco Judete. TF, Yuri, obrigado, até a volta. Portão 2, aguardo, Santo 3, 2, 1, 5. Para o saco, João, 77. João, B é 137, último dia de 4, 3 horas, está em pouco. Militar, direito, em frente, via Índia, Alfa, ponto de espera 1865, 1017, boa viagem, 1977. Frente, Índia, Alfa, ponto de espera 1895, altíssimo 017, 1977, obrigado. 3805, autorizado puxar no 2, chame táxi. Autorizado puxando mal, chama o taxi. Tá passando Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo. Contato radar na decolagem.